Ninguém imaginava o que aconteceria. Vários prêmios no ano e patrocínio da Adidas. Na real imaginavam o que aconteceria. Viu que nós somos Nectar. Em guerra nas esquinas. Eles me observam correr, esperando meus passos pra poder dar deles. Mas não olhe demais pro sol, cuidado com os olhos, meu brilho derrete eles. Mais rápido que me carra que nem Beca Heineken. Nome na história deixamos, me chamo de Michelangelo. Eu faço o gasto, eu trago notas menor nos restaurantes caros. Minha mãe falou que é pra eu me alimentar melhor. Tento colar com bonde, aqui não arrumo nada. Aqui não vai subir, aqui é o bloco, é sem escada. Pra que essa marra, se tu não me engana? Falando de dinheiro, deve bem mais do que semana da nada. Nunca me contento com pouco, a mochila lotada de droga e a boca cheia de ouro. Sempre contando as notas. Nunca me contento com pouco, a mochila cheia de droga e a boca lotada de ouro. Correndo igual nigeriano em maratona. Vou tocar o céu enquanto cerveja lona. Nascido no caos, KGL é minha zona. Tenho rima de sobra, então segura a bronca. Trabalho novo, começou o ano. Eu fiz negócio com boliviano. Fecho contrato com os argentinos. Vende mais caro para minha irmãos. Bem-vindo a Lapa, Torre de Babel. Aqui sua reza braba não vale de nada. Reza pro milagre, então cair do céu. Cê quer chuva de nota ou chuva de bala? Pega a visão e se adianta. Cê tá no chão, então levanta e anda. Cê quer falar de trampo com a minha banca que fez mixtape em uma semana. Tá batendo, batendo cotas, ganhando, ganhando notas. Batendo, batendo cotas, ganhando, ganhando notas. Batendo, batendo cotas, ganhando, ganhando notas. Batendo, batendo cotas, ganhando, ganhando. Eu tô na úria, vamos pra caça. Eu conquistei tudo, nada foi de graça. Sai, me ligou, tá com o X9 na mala. Avisa pros comédia que hoje não passa nada. A nossa segurança é fena na Vale. A guerra de hoje em dia é disputa diária. É o bloco 7, bonde dos pirata. Vários capeta, cada um com uma faca. Só vejo notas por onde eu ando. Mulheres por onde eu ando. Problemas por onde eu ando. E vocês continuam falando de mim. Yeah, hoje eu causo seu fim. Yeah, não é batalha de free. Yeah, meu estilo não é free. Yeah, o que eu escrevo não é free. Mano, cê deveria ouvir o ditado. Fale, mas tenha em mente, você nunca fez o que eu fiz, tá longe de fazer o que eu faço. Pirâmide perdida, time dos sonhos, seu time segue correndo atrás. Eu sempre fazendo meus corres, se você fala mal é porque não é capaz. Eu, nunca me contento com pouco. Hoje na mão um paco com as notas. Antigamente me tiravam pra louco, mas eu sigo batendo as cotas. Nunca me contento com pouco. Hoje na mão um paco com as notas. É o bloco sete, fumando balão. Parece que vive no lean. Por que que meu bloco é assim? É o bloco sete, fumando balão. Parece que vive no lean. Por que que meu bloco é assim?